Boa noite, boa tarde, bom dia, querido ouvinte. Você tá aí, despretensiosamente, deu play nesse episódio. Hoje, vou confessar, antes da gente começar, eu não terminei de ver o filme que a gente vai falar. E aí, vocês vão entender por quê que isso não vai fazer tanta diferença assim. Porque eu vou falar um negócio pra vocês. O filme de hoje realmente é uma confusão. Coisas acontecem. Muitas coisas acontecem, né não, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os meus colegas. E aí, o que vocês estão esperando desse episódio? Confusão. Coisas estranhas. Eu tô esperando... Acabei de postar na Blue Sky que a gente grava podcast pra poder conversar com as amigas e tentar entender coisas que não entendemos. Já deu certo antes. Nem sempre dá certo. Mas às vezes dá, sabe? Então a gente tenta. E você, Nath? Eu não entendi absolutamente nada. E eu estava esperando que, assim, eu confio muito nas minhas companheiras de podcast pra poderem trazer uma luz ao meu cérebro que, olha, falhou com esse, viu? Então, assim, igual a Silvana disse, às vezes dá certo, às vezes a gente descobre no meio do caminho. Então, não sei o que esperar e nem que rumo tomaremos na discussão deste filme hoje. Mas vamos que vamos. E o que esperar, Luiz? Olha, assim, esse episódio pode tanto ter 15 minutos como pode ter 3 horas da gente discutindo pra ver se a gente entende. Eu acho que vai ter uns 15 minutos, mas vamos lá, vamos ver, gente. E assim, é um submundo aqui, um negócio muito obscuro que a gente assistiu, sabe? Então é difícil mesmo, realmente, eu tô sem palavras. Vamos ver o que, que vai sair. É, bora. É isso, gente. Então vamos acabar com esse suspense pra gente tentar entender um pouco desse filme, fazer as nossas considerações. Ficha técnica, por favor, Luiz. Bom, hoje falaremos do filme japonês Organ, que aqui no Brasil ainda tem um complemento Organ Sem Limites para o Horror. E realmente é sem limites. Eu acho que eles foram muito acertados aqui. Muita coisa sem limites. Enfim, é dirigido pela Kei Fujiwara, escrito pela Kei Fujiwara, produzido pela Kei Fujiwara e estrelando Kei Fujiwara. Então a querida aqui fez muitas you coisas. You go, girl! Ela faz a direção de fotografia também. Direção de fotografia por Kei Fujiwara. É um filme de 1996. E a gente também tem no elenco Kimihiko Hasegawa, Yoshiaki Maekawa e Kenji Naza. A maioria dessas pessoas meio que só fez Organ mesmo e outras coisas que nós ocidentais não conhecemos. Mas é isso, gente. Essa é a ficha técnica desta preciosidade que vamos falar hoje. E vamos de sinopse? A sinopse básica, sim, porque depois vira uma confusão. É, a gente começa o filme com dois detetives, que são o Numata e o Tosaka, que eles estão se infiltrando num grupo de pessoas que vendem órgãos humanos, e pra isso eles tiram esses órgãos de pessoas vivas, né? Afinal, os órgãos precisam estar vivos. E esses dois detetives, eles estão disfarçados ali. Acontece uma confusão assim, em um galpão onde esse grupo retira esses órgãos, né? Um dos detetives consegue fugir, enquanto o outro fica preso nesse galpão, acaba sendo sequestrado por esse grupo. Já no começo a gente tem, eu acho que uma diquinha ali do gore que virá, porque tem bastante, assim, ao longo do filme. E até da confusão que virá também, porque essa cena já é uma zona, mas o filme vai fazer cada vez menos sentido, assim, conforme ele se desenvolve. Porque a gente tem esse plot dos policiais, tem o grupo que coleta esses órgãos, tem a Yakuza, então é um enredo do bem, eu acho que é justamente esse o problema dele, querer contar várias histórias ao mesmo tempo e juntando tudo, acaba que pouca coisa faz sentido ali no bem. Então, acho que é basicamente isso. Quais foram as impressões de vocês? Por questões da minha vida, eu não consegui terminar de ver esse filme, porém, como eu disse no início, isso, conversando, a gente aqui conversando de bastidor, eu percebi que isso foi uma percepção geral de todas nós, de que esse filme realmente, ele é uma grande confusão. Tanto de personagens, da gente não conseguir identificar com facilidade os personagens, as suas tramas, né, seus arcos, né? Isso não me parece que é algo bem desenvolvido direito, porque a gente não consegue. A gente consegue identificar quem é quem. Fora isso, a gente tem... É isso! Fora isso, a gente tem, assim, uma coisa que é uma câmera bem frenética, que eu, particularmente, em muitos filmes, acho que fica uma coisa estilística legal. Acho que pode haver, né, alguns motivos, enfim. Mas aqui, realmente, pra mim, é só algo que ajuda a gente ficar mais confuso. Que é, a grande questão desse filme é, entenda, tire suas próprias conclusões do que você tá vendo. E aí, vou falar uma coisa boa, que nos primeiros 40 minutos ali, eu já pude perceber, eu tava até comentando com as meninas também, é que eu acho que algumas cenas onde você tem um gore mais forte, assim, uma coisa, uma pegada mais gore, elas, a gente tem um bom direcionamento mais técnico, digamos assim, né? Tipo, algumas cenas realmente me deixaram com uma sensação de nojo e tal, mas aí é meio que parece que é isso por isso só, porque quando a gente vai parar pra pensar, a princípio quando a gente ouve a Silvana falando a sinopse, parece que é um filme assim, que é bem estruturadinho, só que tudo isso a gente vai pescando aos poucos, que é um grupo, né, que trafica órgãos, a gente pesca aos poucos, porque o texto que os personagens dão é um texto, às vezes parece querer trazer uma coisa mais poética, mas não faz sentido, né? Não tem uma linha, assim, de desenvolvimento de história. Então, ajuda a ficar tudo mais confuso. E a gente não consegue entender a motivação das pessoas direito, assim. Então, é isso que eu tenho pra falar de 40 minutos. E eu queria ouvir também o que vocês acharam. Eu achei... Eu perdi a minha linha de raciocínio. Primeiro ponto. Lembrei muito daquele meme do policial disfarçada. Perdão. Mas eu achei que é tudo realmente muito jogado. E tudo isso que a Cecília falou acaba indo pra todo o resto do filme. Então, mesmo que ela só tenha visto 40 minutos, tudo isso se aplica a todo o resto. É assim, do começo ao fim, é confuso, é mistureba. Eu, toda vez que um filme me faz me sentir meio burrinha, eu pego e vou ao nosso pai de todos, que é o Google. E aí eu vou procurar a crítica de outras pessoas, procuro vídeo no YouTube. E eu cheguei à conclusão de que um consenso geral é ninguém entendeu porra nenhuma. E é isso. E aí tem a galera do ninguém entendeu 2 estrelas, ninguém entendeu 5 estrelas. Mas as estrelas da gente vêm depois. Mas eu acho que assim, por exemplo, eu consegui assistir o filme do começo ao fim a que custo. Primeiro eu queria deixar claro que quem escolheu esse filme foi a Silvana. É bom, porque toda vez claro que é um filme ruim escolhido aqui, vocês me jogam na fogueira pra me queimar, falando assim, ai, também que... Quem foi que escolheu? E aí, é a minha vez de me retratar e dizer que dessa vez, quem escolheu o filme foi a Silvana. Acho importante. Tudo bem, eu estava ansiosa pelo momento de falarmos sobre horror asiático. Eu gosto bastante, mas esse aqui, assim, é isso, né? You go, girl. Acho que a gata tem que fazer tudo mesmo. Porém, eu resumiria em ousadia, assim. Eu acho um filme muito ousado, principalmente pra época que ele foi feito. Então, é um filme que foi lançado em 96. E aí, a gente sabe um pouco do conservadorismo no Japão, etc. Então eu imagino que esse filme seja um marco por isso. Mas assim, me senti burrinha e no final falei assim, nossa, não entendi nada, graças a Deus. Então, motivação, acho que também é uma palavra muito forte de esperar motivação, porque eles são traficantes de órgãos, é isso. Então qual a motivação de traficantes de órgãos? Vender pro mercado negro e ganhar dinheiro, é isso, gente, um beijo. E tinha lá os policiais que queriam fazer o trabalho dele de policiais, não é verdade? Acabar com isso. Um deles é pego, e aí o filme se desenrola mais por causa disso, porque um deles é pego, o outro escapa, e aí eles ficam procurando, putz, onde é que tá meu amigo? E nisso tem o irmão gêmeo dele, onde é que está o meu irmão? O que aconteceu com o meu irmão? E aí, a gente descobre que não é só tráfico de órgãos apenas, como se não fosse o suficiente. A Kei Fujiwara, que chama Yoko, né, e o irmão dela, eles simplesmente fazem experiências. Mas o irmão dela, que ele é professor de biologia, ou médico, alguma coisa assim, e ele faz experiência com as pessoas que ele tirou os órgãos, tipo, elas estavam vivas, mas elas continuam vivas porque ele injeta umas coisas loucas lá e aí ficam umas nojeiras, as pessoas vibram um organismo nojento. E por quê? Isso o filme não explica o porquê que ele está fazendo isso, se ele tinha intenção de desenvolver alguma coisa, de viver mais tempo, eu não sei, mas é basicamente isso. Inclusive, eu gostei falando em viver mais tempo, é impressionante como todos esses personagens sofrem de tudo, ficam fodidos e não morrem nunca, puta merda, você pensa que morreu, a pessoa de repente levanta, a pessoa leva 50 tiros, levanta, e você fica, que porra é essa? A pessoa tá amputada, tá aberta e tá viva, e você fica, caralho, não é possível um negócio desse. sabe. É verdade. É confuso, porque até essa coisa do tráfico de órgãos fica meio pra lá depois, né? Quando a gente começa a ver, principalmente o irmão da Yoko, né? Esse é o problema também, eu só lembro do nome dela. Mas o professor de biologia, que inclusive de vez em quando mata alunas também... Saiki. Vi aqui, Saiki, o nome dele é Saiki. Obrigada. Mas eu não sei em que momento que foi falado que esse era o nome dele. Eu procurei aqui e é esse o nome. A gente vê, né, em dado momento, assim, que o corpo dele também tá todo mutado já. O tronco dele, assim, fica vazando pus. É uma nojeira. As mãos dele também, enfim. Então, é muito confuso. Porque aí eles ficam fazendo essas experiências, mas... E ele mesmo, sabe? O que que tá rolando ali? Então, isso daí dele tá todo, sei lá, com o abdômen todo estranho lá. Eu acho que isso aconteceu depois que a irmã dele aplicou uma injeção nele, porque ele tinha capturado mais uma aluna, era a segunda, pelo que eu entendi. E isso tava atraindo a atenção da mídia, porque a pessoa que ele pegou era a filha do prefeito. E aí, putz, todo mundo começou a investir forças nisso. E aí a Yakuza não ficou feliz, porque estavam virando os olhos pro submundo deles, né? É. Então eles queriam apagar esses dois irmãos. A Yakuza tava atrás deles também. Eu também tem isso. Mas quem é da Yakuza, quem botar não é? Botar Yakuza nesse filme é de fuder, né? Então... Então, assim, aí tem uma cena que a irmã meio que dá um tapa no irmão, fala, como é que você faz isso de novo? E sei lá o que. E aí ela meio que prende ele e injeta alguma coisa. Então vai entender que ela fez isso como punição, mas aí pode ser também que ele já estivesse fazendo essas experiências nele e ela só tava dando continuidade. Eu não sei, só sei que em dado momento ele tem uma viagem muito louca, enquanto ele tá sob efeito de coisas, que eu não sei o que é aquilo, né? E aí a adolescente que ele capturou, que tá lá na mesa toda cagada, ele começa a imaginar ela saindo de um casulo numa cena completamente maluca, e você fica, meu Deus, o que que está acontecendo aqui? Que viagem de drogas é essa? Que psicodélico japonês é isso que eu estou assistindo? E aí depois ele meio que estupra a mulher semi-morta, e você fica, tá, isso aqui é um Serbian filme japonês? Porque, putz, é umas coisas desnecessárias demais. Ah, inclusive o a imagem do pôster é meio que essa mulher saindo do casulo, né? Não sei se é um comentário, assim, sobre... Eu li isso em algum lugar, eu não cheguei sozinha essa conclusão, gente, mas tipo, como uma borboleta é tanto bela quanto monstruosa, assim. Eu lembrei de um episódio do Bob Esponja, que tá o Bob Esponja e o Patrick dentro da... Tem a Sandy Bochechas, que é um esquilo e ela mora num domo, porque afinal ela não pode morar dentro da água, né? E aí tem um episódio que o Bob Esponja e o Patrick estão dentro desse domo e eles usam um capacete, porque eles não podem viver fora da água, então eles usam um capacete pra poder sobreviver dentro desse lugar. E tem uma borboleta, e eles, ai, borboleta, não sei o que, felizes pra caralho. Até que a borboleta pousa nesse capacete deles, que é tipo um aquário, cabeça pra baixo. Ela pousa, e aí aparece na tela, assim, pra gente assistindo, a imagem de uma borboleta de verdade muito de perto. Eles ficam assustadíssimos. Eles, ai, um monstro, não sei o que. Eles passam a ter pavor da borboleta. Então é meio que isso, sabe? Que ela é tão bela quanto monstruosa. Então talvez seja isso que essa cena quis trazer pra gente. Não como uma borboleta, né? Mas colocando uma pessoa nessa posição de ser tão bela quanto monstruosa. Eu acho até engraçado que quando essa moça tá saindo do casulo, tem uma hora que ela fala que tá sentindo lagartas no estômago. E normalmente se fala que tá sentindo borboletas no estômago, né? Quando você tá felizinho assim e tal. E ela fala das lagartas. Achei peculiar. E essas lagartas no estômago dela saindo parece um grande pênis, né? Também. Nossa, pra mim parecia as entranhas dela mesmo. Parecia, sei lá, o intestino, não sei. Ai, mas ela tava tão gemendinho assim. Ela tava esfregando naquele negócio, crescendo, saindo dela. That's a penis, girl! Girl! Aquilo é um pênis, eu acho. Assim, esse é um problema que eu encontrei, porque... Um só? Calma. Lendo a sinopse e vendo depois, eu até entendo a história, entre muitas aspas, né? Mas eu não consigo falar desse filme como um todo quando eu penso nele. Eu lembro de momentos, eu lembro de cenas específicas, eu lembro de pontos específicos, e não dele como um todo. Eu acho que isso que faltou, essa conexão entre as outras coisas, porque igual a Sil disse, são são muitos pontos de vistas, mas é tudo jogado, tudo ao mesmo tempo, uma hora tá aqui, outra hora tá lá, e de repente tem a Yakuza no meio, aí tem a bicha que vira, vai virar borboleta, aí tem o cara sendo serrado na mesa, cortando pinto fora do cara, e o cara... Então assim, gente, eu acho, posso estar muito enganada, eu sei que a diretora em algum momento disse que ela gosta de mostrar que, tipo, os horrores fazem parte da vida cotidiana, e assim, caralho, que vida cotidiana é essa, né, minha querida? Mas enfim, mas eu acho que esse é um tipo de filme pra você assistir pensando que isso aqui vai ser uma loucurinha, ponto. Em que lugar esse filme quer chegar? Não precisa de uma resposta. Sobre o que esse filme fala? Não precisa de uma resposta. É o tipo de filme que, assim, é uma experiência. Como Freud diria, às vezes um cachimbo é só um cachimbo. E talvez esse filme seja apenas um filme, definitivamente, né? Olha, eu trouxe até Freud nesse episódio. Quem diria? Puta merda. Nossa, se ela quer retratar os horrores do cotidiano, que cotidiano é essa que essa mulher tem, pelo amor de Deus, gente? Minha nossa senhora, preocupante até. E então, realmente, é sem limites para o horror, porque ela foi sem limites nesse filme. Porque, nossa, acontece muita gente sendo cerrada e continuando viva, ela, a gente no meio de um monte de árvore, planta, fazendo parte daquilo, com a barriga aberta e saindo pulso. E acusa no meio, é mulher sentando no jornal pra fazer xixi. Gente, que é aquela cena? Pelo amor de Deus, eu tô inconformada com essa cena até agora, porque foi muito do nada. Eu ainda não entendi. Do nada, eu não entendi porque que a mulher mijou no jornal na frente do cara e botou. E ela botou o cobertor em cima do xixi, brother. Que isso? Eu não sei. Pra que? Pra quê? Simplesmente, sei lá, alguém invade a casa da mulher, alguém que eu não sei quem é, porque eu não consigo saber quem é quem direito dos personagens, desculpa, mas alguém invade ali a casa da mulher, tenta estuprar ela de algum modo, e aí passa a cena, e ela tá mijando no jornal, e jogando cobertor em cima, e ficando puta com alguém, chegando alguém, eu fico, que é isso? Que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Eu não sei também, amiga. Mas, eu queria lembrar, pra quem está ouvindo, a Kay, ela vem, ela atuou, né, no Tetsu The Iron Man, que é um body horror japonês de 1989. É um filme famosíssimo dentro do subgênero, né? E assim, não querendo comparar, já comparando, eu acho esse filme excelente, o Tetsu. Até porque, inclusive, o Tetsu, ele é muito linear. Não que filmes não lineares não sejam bons. Eles são bons quando eles conseguem ser amarrados, né? Mas o Tetsu, ele também é um filme loucurinha total. Ele é body horror total. Tem pênis, tem coisas. Tem várias coisas. Mas é um filme que te prende muito mais, porque ele, a loucura dele, você tá entendendo, mesmo que tá viajando, você ainda tá entendendo tudo que tá acontecendo. Enfim, a gata pegou o gosto depois que foi lá atuar no Tetsu, e aí ela veio, dirigiu, atuou, escreveu, produziu tudo nesse daqui. Mas realmente, assim, cara, vou passar o pano pra liberdade criativa da diva. You go, girl. Vai lá. A coisa com a Kei Fujiwara é que, primeiro que o Organ foi uma peça de teatro antes de ser um filme, né? Meu Deus. Porque ela, como? Ganhou, ela fundou uma, como? Companhia de teatro experimental chamada Organ Vital. E que até aparece na abertura do filme como a produtora também. E aí uma das peças foi o Organ. E aí, depois de fazer Tetsu, não só aparecer em tela, mas ela foi filmado no apartamento dela, sabe? Os gatos que passam de vez em quando são os gatos dela. Então, é tipo, e se você pegar também a ficha técnica do Tetsu, o diretor fez tudo também. É, assim como a Kay fez nesse, né? Então, era tudo uma produção bem do jeito que dava, né? E aí, depois de trabalhar no Tetsu, ela falou, beleza, agora eu vou fazer o meu filme, e pegou o Organ pra fazer. E todos os atores que estão ali, primeiro que eles vieram do teatro também, o que não é ruim, não é isso. Mas não só, tipo, eles também, se for pegar o nominho de cada um, é tipo, enquanto tem dois aqui aparecendo em cena, outros dois estavam na cena anterior, um tá segurando a câmera, outro tá segurando a luz. O filme inteiro foi filmado no mesmo cômodo, eles só trocavam os cenários, assim. E era tudo cenário de, tipo, pegou na rua, foi, saiu procurando. Então é muito feito de um jeito bem roots, assim, com pessoas que estavam todo mundo ali se virando pra cobrir todas as funções que precisava, né? Então eu acho um pouco fascinante toda essa produção. E a Kay acabou dirigindo de novo só, se não me engano, em 2005, mas continuou trabalhando com o teatro, né? Essa companhia que ela fundou lá atrás ainda existe, mas hoje ela tem uma outra companhia que é um projeto de teatro nômade, além de ter um abrigo de gatos. Oh. É, muito bom. Mas eu fico, assim, não entendi nada do filme também. É aquela coisa, ai, será que devo entender ou só sentir? E aí cada um vai sentir o que for bom, o que for ruim ali. Mas eu fico muito fascinada com esse tipo de trabalho também, sabe? Ainda mais vindo de uma mulher na metade dos anos 90, assim, acho que tem seu valor. Tem seu valor. Qual fica a critério de quem vê, né? Foi bem corajosa, porque assim, o mercado negro no Japão, não sei se hoje em dia, mas antigamente, a Yakuza e o mercado negro, eram coisas bem fortes e ninguém falava sobre. Os japoneses têm medo de muitas coisas, né? Então eles não falavam sobre o que acontecia ou acontece e todo mundo só aceitava. Então acho que ela foi bem corajosa de expor isso e ainda colocar, né, um passo além, porque eu não sei se experimentos aconteciam também, né? Espero que não, mas então ela expor isso, né, acho que foi bem ousado, corajoso da parte dela, então esses créditos ela merece, mas de resto assim, fica um pouco difícil elogiar a obra como um todo, mas a coragem dela deve ser elogiada. Total. É, hoje eu tô mais ouvindo o que vocês têm a dizer, mas é uma coisa que dá pra perceber, né, mesmo pra quem não vê o filme inteiro, é que realmente ela é uma diretora que talvez seja isso que vocês estão falando, que a Sil bem colocou também. Parece muito que esse é um projeto talvez muito pessoal dela e que ela tenha tentado expressar mesmo, né, como se fosse a sua expressão artística mesmo, sua assinatura, algo nesse sentido, sei lá, colocar isso pra fora de alguma forma, porque apesar da gente tá falando que realmente é um filme muito confuso, e eu acho que esse é o maior problema dele, da gente não conseguir entender muito bem a narrativa, como a Lu tinha dito, né, a princípio é algo muito simples de você entender, né, mas pelo visto, né, parece que eles tentam dar uma complexificada depois, e aí por conta desses problemas de montagem, de das cenas, assim, fica tudo muito confuso. Eu também acho que é um filme que não sei o que vocês pensam, né, vocês que viram o filme inteiro, mas me parece que tem muitos personagens, eu achei isso prejudicou bem o filme, mas eu não, tipo, detestei, sabe? Eu acho que tem, eu consegui pegar ali algumas cenas que realmente me impressionaram, tanto no sentido de despertar uma angústia mesmo, uma aflição corporal, mas também, se não me engano, eu peguei umas duas ou três cenas onde aparece corpos com mato, uma coisa mais assim, aí parece mesmo que ela tá tentando dizer algo além, né? Então eu acho que a diva realmente tem o seu mérito, tá tentando fazer o seu corre aí, mas vou até dar uma pesquisada, vou ver outras obras, porque eu achei muito interessante, apesar desse filme com certeza não ser o melhor dela e nem chegar perto disso. Inclusive, eu tava vendo que esse filme é classificado como um terror japonês biopunk. O que que significa um biopunk? Tipo cyberpunk, só que em vez de ser cyber, é bio. Natureza. É, experimentos, enfim, essas coisas, beleza. Mas o punk me pegou um pouco, porque eu não vi nada ali muito, sei lá, futurista? Não sei. Sei lá. Mas eu achei curiosa. Achei curioso. A... Sei lá, nada. Sim. Nada sei dessa vida. É, não me parece... Seguimos sem saber. É, não me pareceu muito subversivo nesse sentido punk, sabe? Porque tem isso também, né? O punk tem uma questão de subversão, meio até contra a cultura e tal. Eu não sei se eu não peguei isso, enfim, vi pouco do filme. Não, mas realmente, subversão, olha, esse filme todo aí é uma grande subversão a várias coisas. Ao bom gosto, né? É, também. Eu falo que todo mundo nesse filme tem muitos problemas. Assim, muitos. A mulher lá da escola que trabalha com o professor, que também é assassino barra cientista louco, ela descobre que ele tá fazendo coisas e fica de boas ali falando com ele, ah, seu assassino, e sorrindo pra ele. Depois, assim, mais pra frente, ela amarra ele, aí quer transar com ele, aí sei lá o que que acontece, ele dá uma facada, não sei o que acontece, que ela tá com o peito aberto lá, cheia de sangue, mas ainda assim ela está viva, porque ela consegue depois derrubar o policial pra fora da janela, e no final das contas ela casa com o cara, com esse professor louco. Então você fica, meu Deus do céu, qual o problema dessas pessoas? Uma mija no jornal, eu tô muito confirmada com a cena da mulher mijando no jornal ainda, gente. Uma mija no jornal, a outra descobre que o cara é um cientista louco, assassino, traficante de órgãos, e fica tranquilaça. O irmão do outro, que, o irmão tá todo mutilado, cagado, e quando ele fala, a primeira coisa que ele fala, olha pro irmão e por que eu e não você? Aí você fica, caralho, as pessoas aí, Natália, por favor, vá prestar um atendimento pra essas pessoas. Olha, eu tô precisando tanto do dinheiro quanto essas pessoas estão precisando de terapia. Mas é engraçado, né? Tem uma questão que me deixou um pouco confusa. Uma questão que me deixou... Risos. Mas uma questão que me deixou confusa também foi esse ponto das cenas de cunho sexual barra elementos sexuais misturados aí nesse meio. Porque assim, quando a gente fala de body horror, eu acho que é comum a gente ter um pezinho ali em questões de sexualidade, ou pelo menos ter símbolos, né? Tanto o próprio Tetsuo aí, que é um body horror de metal, né? O cara tem fetiche em metal e vira um, enfim, um transformer, risos. Mas aí a gente entende como faz parte da narrativa e etc. E aqui, todas as partes que tinham elementos eróticos ou alguma simbologia de fundo sexual, eu não entendi o propósito, assim. Me pareceu, tipo, eu não gosto do que eu vou falar agora. Gostaria que a diretora me perdoasse no coração dela, que ela nunca vai saber, né? Mas enfim. Mas que ela me perdoasse, porque assim, eu achei tão gratuito. É tudo tão gratuito. Não que coisas de sexo são gratuitas. Não é isso que eu estou dizendo. Tem que botar meteção, tem que botar símbolo falho, tem que botar tudo isso no filme. Concordo. Mas aqui, esse foi só mais uma coisa que me deixou confusa, do tipo, tá, isso aqui encaixa onde? Encaixa com o quê? Pra onde isso está me conectando? Dentro desse monte de coisa jogada, pra onde isso está me levando, o que isso está querendo me mostrar, eu não sei. Adoraria saber. Tem a gata lá, né, chamando o professor de pervertido a cada 5 minutos. Tem a borboleta no casulo, que as meninas estão falando que é entranha, que é larva, pra mim é um pinto gigante, aquilo lá. Então assim, qual o propósito? Não sei. Eu fiquei confusa, como tudo, né? Esse filme me deixou. Mas eu acho que o principal problema, reitero, é muitas personagens e pouca conexão barra pouca amarração aí entre tudo que é mostrado. Então, tinha potencial. Inclusive, assim, eu acho que com o passar do tempo, né, hoje, nós estamos num momento muito bom para o body horror, inclusive, né, já falamos de alguns aqui neste podcast, mas... Como estamos num momento muito bom do body horror, eu adoraria pegar essa querida e botar ela pra dirigir hoje um outro filme, assim, né? Porque aparentemente ela só fez 2 longas, e eu adoraria ver uma coisa atual dela, e se possível uma coisa que eu entendesse. É um tipo de pessoa, por ela ser uma mulher, sim, ok? Hoje eu vou usar a carta da sororidade. Mas é um tipo de pessoa que eu estaria muito disposta a ver outro filme dela. Diferente de, claro, alguns diretores, roteiristas, enfim, que a gente vê e fala assim, nunca mais eu quero pisar perto de um negócio desse. Então, é um tipo de pessoa que fala assim, ai, o que que essa querida tem a contribuir hoje? Não sabemos. É, eu concordo plenamente que tinha muita coisa gratuita, muita coisa mesmo, e por isso que me lembrou muito do Serbian Film, que pra mim é só um monte de cenas pra chocar, sem propósito nenhum, e eu acho uma bosta o filme por causa disso. Esse aqui eu achei menos bosta, mas fazendo assim, não quer dizer que seja bom. Mas realmente. Nossa, mas a Serbian Film é um desserviço à humanidade. Ele ofende. Nossa, completamente, sim. Ofende. É. Sim. Esse aqui, ele não ofende. Ele só deixa a gente meio. Eita, será que eu sou burra? Mas só. Não ofende mais que isso. É, achei umas coisas, as cenas de estupro, de quase cadáveres. Eu fiquei tipo, que porra, pra que isso? Enfim, mas nojeira também. Aí fiquei, pô, não tinha porquê, né? Mas tá bom, vai. Considerando outras coisas, é até passável. E é isso, gente. Acabou. Um beijo. A gente vai resumir esse episódio em asiático faz umas coisas estranhas, né? É isso. Eita, povinho, pra fazer um filme difícil de entender, né? E problemáticos também, né, gente? Ai, a saúde mental de centavos. Ai, eu me lembrei assistindo esse filme quando tem o moço, né, o policial que primeiro é sequestrado e no final acaba sendo libertado, mas a que custo, não é? Eu me lembrei do... Vocês assistiram Hannibal, a série? Sim, gosto muito. Sim! Tem aquele episódio que lá no comecinho, que tem uns corpos que eles acham que tá tudo morto, mas na verdade eles estão vivos e tem cogumelos crescendo neles. E que tem um tipo com as costelas abertas e tudo mais. Verdade. Não sei se eles estão com as costelas abertas. Eu lembro de ter cogumelos crescendo nos corpos, assim. E as pessoas são mantidas vivas pra, tipo, ser o ponto mesmo de colheita de cogumelo, de criação de cogumelo, então... E obra de arte também do assassino, né? Ah, sim. Não, Hannibal, né? Todas as mortes são incríveis, assim. É tudo muito bonito. É. E aí me lembrou, assim, porque tem esse cara, né? Que fica basicamente guardado num armário, sem pernas, sem braços e todo cercado de vegetação ali, coisas crescendo nele. Então me lembrou muito. E aí depois lá no final também chega um cara no hospital e fala, nossa, parece o cara da mosca. Sim. Né, tadinho. É, meu sabor. Ah lá. Dando spoiler, perdão. Dando spoiler. É. Não, bem, tudo bem. Então, gente, vamos nos encaminhando já para as nossas conclusões finais, né, desse episódio. Vamos falar, então, os sabores e dissabores dessa obra maravilhosa. Desculpa, tá? Vou pedir desculpa aqui à diretora, porque ela não merece também ser esculhambada nesse nível. Mas é isso. Vamos conversar com Silvana. Qual que é o seu sabor desse filme? Meu sabor? Eu gosto da Yoko, da própria Kei Fujiwara. Como pessoa, né? Ela é gente boa, eu acho. Uma querida, beijo! Não, eu gosto de vê-la em cena, assim, com aquele... O tapa-olho, sabe? O sobretudo vermelho. Eu ficava... Sempre que ela apareceu, eu ficava... Ai, tá bom, pelo menos, né? Tá agradável de assistir. E em comparação com os caras, assim... Tipo, uma doida também, mas os caras eram todos doidos também. Mas tinham vários... A galera da Yakuza era muito irritante, assim. Então eu gostei dela, sabe? E você, Nath? Fala o sabor pra nós. Meu sabor é essa referência à mosca. A mosca é um dos meus body horrors favoritos, se não o favorito, assim, Cronenberg pai, absolutamente, né? Então, eu dei gostosas risadas com essa referência. Gosto muito da personagem da Kay, porque ela pisa em homens com um tapa-olho. Então, assim, girl. E nisso aí ela acertou, né? É a única personagem memorável pra mim é a Diva. Yeah. É ela. O resto, pra mim, todo mundo esquecido no churrasco. Gosto dessa mistura com a parte bioecológica da coisa aí. Não entendo por quê. Não entendo pra onde, etc. Porém, visualmente, gosto. E gosto do quanto as cenas que vão, de fato, escancarar o body horror, elas são extremamente nojentas. Então você fica... Que troço feio! Objetivo atingido, né? Então, é isso. E o sabor de Louise para órgão? Qual que é? Putz... Ai, não é, tá, essas cenas aí do cara ali no meio das plantas, todo amputado e tudo mais, essas cenas que ele aparece são muito bem feitas, a nojeira realmente é bem nojenta, então realmente atinge o objetivo, então acho que eu coloco isso como um sabor, apesar de meio duvidoso, mas... coloco. E tem uma cena que eu esqueci de comentar, que é quando mostra a mãe deles, que aparentemente era maluca e odiava os filhos. E aí ela, sei lá, tenta castrar o próprio filho, não funciona, né? Mas e aí caga as pernas dele pra sempre e arranca o olho da filha, que é a Yoko, né? Essa cena eu fiquei, nossa, que loucura. E aí eles viram traficantes de órgãos. Então, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas eu só queria comentar essa cena porque a gente não comentou, mas isso não é meu sabor não, tá? Meu sabor é mesmo... Nossa, eu não acredito que eu perdi essa cena. Eu nem lembro dessa cena. É bem rápido e frenético mesmo. Meu sabor é realmente essas nojeiras aí do cara no meio das plantas, sem pernas, com a barriga toda cagada, enfim. E acho que é isso, viu? Não consigo pensar em mais nada. Bom, então já que a gente falou do que a gente gostou, vamos fazer um exercício aqui que vai ser difícil, hein? Vamos falar agora dos dissabores, Silvana. Ai, toda a cena da adolescente, da aluna, assim, eu achei muito desagradável de assistir. E ela babando, sabe? O cara batendo uma, olhando pela janela. É tudo ruim pra mim, assim, como espectadora mesmo, sabe? Não curti. Tem várias cenas desagradáveis, assim, mas acho que essa foi a que me pegou mesmo. E você, Nath? A mesma. Idem. Idem. Copia-cola. Mas... Ai, gente, e aí essa é uma questão já tratada na minha terapia há anos, que é, eu detesto a sensação de baixa autoestima intelectual que algumas coisas me trazem à tona, essa insegurança. Então, assistir um filme que me faz me sentir burra, me dói num lugar muito pessoal dentro do meu coraçãozinho. Então, não que eu teria que vir aqui falando, nossa, várias coisas com palavras difíceis pra vocês verem o quanto eu entendo, mas, assim, pelo menos falo assim, gente, é A mais B, fechou? Fechou. Então, ficar me sentindo burra, pra mim, é um dissabor. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de alguma coisa pra falar assim, caralho, brother, é isso, né? Não precisa entender tudo, mas também não entender nada, me deixa um pouquinho triste. Eu achei que a Nath fosse falar do cara vomitando. Eu nem lembro, amiga, pra você ver, que meu cérebro bem, automaticamente bem. Apagou tudo que ele não entendeu. Tudo. Ai, gente, é complicado. Eu sinto que eu perdi, sabe? Eu sinto que eu perdi. Ah lá. E não ter terminado. Mas é sério, eu vou terminar o filme, né? Porque é bom terminar. E não fiquei recomendo. Curiosa. Ah, mas agora que eu comecei, vai ser difícil. E ainda mais agora que eu ouvi vocês falando, fiquei até curiosa. Então vamos aí falar dos seus desgostos, Lu. De novo, como eu já falei aqui várias vezes, toda a sequência que termina com a mulher mijando no jornal. O que que foi? Gente, pelo amor de Jesus, muita coisa. É sem sentido, mas assim, eu consegui entender várias coisas, né? Com um pouco de exercício mental, rolou. Foi difícil, mas foi. Mas essa cena, pra mim, é completamente deslocada de tudo. E aí eu fiquei, puta merda, que bosta é essa? O que que tá acontecendo? Então eu tô muito inconformada com essa cena. Tem muitas coisas ruins no filme, mas essa cena eu tô muito inconformada, então... Essa em específico, o fato de as pessoas sofrerem várias coisas e não morrerem, trocentos tiros, desmembramento, a caralhada toda e ninguém morre, todo mundo levanta, todo mundo é o Wolverine ali, se regeneram de um jeito que, olha, estão de parabéns. E tem um momento também que tem uma luta lá entre um senhor de boné, que tipo, quem é você? Mas deu pra entender quem era depois, né, pela associação, com os dois irmãos lá, com a Yoko e com o irmão, era o pai deles. E aí você fica, caramba, de onde saiu este homem? Aí, aparentemente, esse homem estava tentando salvar os filhos da Yakuza, mas no final das contas, ele mata a filha. Então, que salvamento é esse? Eu não sei. Não sei o que se passou ali. E o final, né, que o médico louco, o biólogo louco, tem um final feliz, casa com a mulher que também é louca, e eles têm filhos, e, enfim, aí você fica, rapaz, que coisa, hein? Nossa. Pelo menos o amor venceu, né? Eu não o amor entendi venceu que era de essa. Novo. Eu acho que não era a mesma mulher. Então, eu acho que era sim. Era uma mulher X. Na verdade, eu achei que era uma paciente, sei lá, sabe? Eu entendi que era a mulher lá, porque assim, quando o policial entra pra tentar matar o biólogo que tá lá em cima dessa mulher, ela levanta, mesmo quase morta, e joga ele pra janela pra livrar o cara. E aí depois aparece essa mulher, eu fiquei, a mesma, também fiquei na dúvida. Eu fiquei, essa mulher é a mulher da casa lá que fez xixi no jornal? Eu não sei, eu fiquei na dúvida. E pela associação, eu achei que a mulher que louca, que gostava do professor, enfim, acho que fazia mais sentido, mas pode ser qualquer outra mulher, realmente, não sei, mas ele teve um final feliz, é isso que importa. Sim. Dá pra ver, né, gente, que é, todo mundo entendeu muito bem o filme, porque realmente é fácil de entender, né, não é porque eu assisti só 40 minutos, eu tô achando sensacional, que virou quase um experimento social o fato de eu ter assistido só 40 minutos, e vocês terem assistido o filme inteiro e continuando com dúvidas. Mas é isso, né? É isso. Então a gente já vai se encaminhando pro final e vamos passar para as notas. E aí, depois de todas essas observações, de todas essas percepções, Silvana, qual que é essa nota para órgão? 2,5. Nossa. Nossa. É porque foi ela que indicou. Ela não, assim, ó. Porra. Vamos lá. Ela também. Se eu não estou pode... preocupada com a sua saúde mental depois dessa. Ela não pode dar uma nota baixa pro filme que ela indicou, entendeu? Eu acho que é isso. Ai, poderia, poderia. Tô brincando. Mesmo porque tem toda a questão de contexto, né? O muito bom nota 2. É, muito bom nota 0. Essa eu conheço, esse daí, essa tática aí eu conheço. Vamos lá, Nath, sua nota. 2. Nossa. Uma. Nossa, eu não quero nem ver da Luísa. Uma estrela inteira pela gata ter feito absolutamente tudo, com pouco dinheiro, com pouco ator, com pouco tudo, e deu no que deu. E a outra por esses momentos nojeira, pela referência da mosca, e é isso. E você, Lu, qual é a sua nota? Eu dou 1. Aí. É isso. Justo. Bom, gente, mais uma vez vou fazer esse disclaimer, né? Por que que eu não tô aqui falando dos meus sabores, de sabores minha nota? Porque eu só vi até os primeiros 40 minutos do filme. Embora, na prática, isso não tenha surtido nenhuma diferença, pelo que a gente pôde perceber aqui desse episódio. Mas é isso. Então, a gente vai pras indicações? Vocês têm indicações? Temos. Começa, então. Pode começar, então, Nath, você. Bom, eu tenho algumas indicações. Acho que a primeira é outro filme que eu citei aqui, que é o Tetsu The Iron Man. Então, fãs de body horror, de uma loucurinha, mas uma loucurinha um pouco mais estruturada, pode tirar proveito disso. E tem a Kay, igual a gente tava comentando. Outro filme que eu gostaria de indicar é o Bloody Muscle Bodybuilder in Hell, que é uma trecheira. E assim, ele é muito divertido, porque ele é uma cópia Ctrl-C, Ctrl-V do nosso querido e famoso filme Evil Dead, só que versão japonesa, numa trecheira aí. Até o cara fala, repete frases do Bruce Campbell, enfim. Um saborzinho esse filme, muito engraçado. E acho que por último, um filme de horror japonês que gosto muito é o Audition, do Takashi Miike, que pra quem gosta de loucurinha, é bom, extremismo e coisas afins, com protagonismo feminino, é uma boa pedida. Esse é bom. Inclusive, tem um clipe do My Chemical Romance que ele imita esse filme, mas isso é papo pra outro dia, é isso. Silvana? Eu vou indicar um só. Vai ser o Witch the Killer, do Takashi Miike também, que é sobre um cara da Yakuza, que é um sadomasoquista, e fica pra ele caçar um serial killer que... Ai, gente, como explicar? Esse filme é babado. É um serial killer doido também. E aí, pelo Kakihara, que é esse cara ser um sadomasoquista e tá encontrando com um serial killer que, tipo, causa dor. Então, tem todo esse embate aí. É um filme doido. Lu, você tem alguma indicação? Eu vou indicar... Não vai ser japonês, vai ser taiwanês. Vou indicar The Sadness, que é um filme que, assim, um vírus... Chegou aí um vírus, não é mesmo? Foi feito na época da Covid. E esse vírus deixa as pessoas extremamente violentas. Então tem muito gore, tem muito sangue, tem muita nojeira. Então, se você gostou do gore, da nojeira nesse filme, vá assistir um filme que tem gore, nojeira, é asiático e ainda tem algum enredo. Eu acho que recomendo muito mais. Essa é a minha única recomendação também. Bom, gente, então... Que não é vai isso? Indicar, gata? É, então... Não vai indicar nada? Eu... Hoje, né, como bem falando, vou me manter em silêncio pela... Minha falta de conhecimento de causa, apesar de que... É porque realmente, eu vou falar um negócio, vou confessar uma coisa pra vocês. É, eu fiquei muito confusa, assim como vocês. Porém, pra mim, a confusão ficou pior, porque eu só vi 40 minutos. Então, eu consigo ter dificuldade até de como entender o gênero desse filme, assim... Porque eu não consegui terminar de ver, sabe? Então, eu vou guardar as minhas recomendações pro próximo episódio. No próximo episódio, eu vou ter assistido o filme inteiro. E aí, além das recomendações do episódio, eu vou trazer as recomendações deste filme. Que aí, eu vou ter assistido o filme inteiro. E eu faço um breve comentáriozinho do que eu achei. Se eu concordo com as minhas amigas. Se é toda essa confusão mesmo. Porque eu estava esperando, estou, né? Esperando algumas respostas. Vamos ver. Vamos ver o que Até vai que parte que você viu, Ceci? Até a parte que a moça, a adolescentezinha, tava babando em cima da mesa. Só lembro disso. Tá. É, essa parte. E aí eu tava até comentando com a Nath que eu achava que o professor era o médico, mas, enfim, eu acho que eu só vi umas 3 cenas onde ele aparece, então eu preciso terminar de ver o filme pra entender melhor, né, o personagem, a história. Mas é isso. Vou lembrar vocês que o Rainhas do Grito tá no Instagram. Segue a gente, curte o que a gente tá postando, comenta, deixem as suas sugestões lá. A gente sempre tá lendo também os comentários dos episódios, então fiquem à vontade pra opinar com muito respeito, é claro, porque se tiver coisa errada, a gente vai simplesmente esculachar que esteja dito. Mas é isso, gente. Eu queria dizer também pra vocês que a gente tem o Apoia-se. Olhem lá nosso perfil, escutem os nossos episódios, apoiem, né, o Rainhas do Grito. A gente precisa da ajuda de vocês pra continuar existindo e pra trazer mais projetos, mais conteúdo legal pra vocês sobre cinema de horror, sobre cinema de horror feminino. E é isso. Enviem esse episódio pra quem adora filme, esse gênero subgênero maravilhoso, e diga, não assista, né? Melhor ouvir o episódio mesmo. É algum recado, meninas? Rainhas do Grito também está no YouTube. Nós temos críticas, listas, pitacos em formato de vídeo, não só de filmes dirigidos por mulheres. Então, se vocês quiserem, por favor. Esse episódio será lançado em outubro. Então, nós estamos preparando coisas especial Halloween aí para outubro. Oba. E espero que vocês fiquem ligadinhos aí. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes e comentar, porque nós somos pequenos produtores. Aqui é a gente que faz tudo e número importa. Inclusive, tivemos aí um evento que participamos na Poison Books para falar sobre terror. A gente transmitiu ao vivo, mas chegou na hora. Agora, não dava pra transmitir pelo perfil do Rainhas, porque nós não tinha 1000 seguidores pra poder fazer uma live. Então, assim, pra vocês ajudar vocês, por favor, ajuda a gente. Isso, nossa. Segue a gente lá, compartilha pra quem você sabe que gosta de filme de terror, e bora fazendo, é isso. Bora, gente. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Beijinhos. Até a próxima, e gente. E é isso, então. Beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. Não entendi nada. Ai, será que eu vou conseguir entender alguma coisa depois de tudo? Pera.